hora de mais eu sou, não mais é bissexual. Estamos jurados de morte. Estamos jurados de morte. Estamos jurados de morte. Estamos jurados de morte. Estamos jurados de morte. Estamos jurados, estamos jurados, estamos jurados de morte. Diz aí, canhoto. Eu digo, porque eles são assim. Essas pessoas são totalmente ruins, porque se julgam repentinamente. Os liberais. Afirmo com toda razão, não sou realmente por dinheiro. De tudo, são capazes, se tornam inimigas da verdade. É. A ambição fala mais alto e jogo o jogo que não deve ser jogado. Estamos, estamos, estamos.